Sucessos imortais. Máquina do Tempo. Thank you.

foi a nossa primeira sequência do Máquina do Tempo. Agora a gente faz um intervalo comercial e eu volto já já com muito mais músicas. Continue ligado. Daqui a pouco, os clássicos estão de volta. Aqui, no Máquina do Tempo. Estamos de volta. Máquina do Tempo e os maiores clássicos da música em destaque aqui na sua rádio preferida. Máquina do Tempo. E aqui você está ouvindo Máquina do Tempo, que está de volta aqui na sua melhor sintonia. Muito obrigada pela sua audiência e também pelo seu carinho. Por aqui você confere os grandes clássicos do passado durante uma hora todinha. E abrindo mais esta sequência, tem o som de R.E.M., Shiny Happy People. Máquina do Tempo. Jesus loves you more than you will know. Sucessos inesquecíveis. Máquina do Tempo.

Sucessos imortais. Máquina do Tempo. Yeah. Muito bem, esta foi a nossa última sequência do Máquina do Tempo de hoje, que se encerra por aqui. Amanhã, neste mesmo horário, nós temos um novo encontro. Não percam, hein? Um grande beijo no seu coração e até lá!